19,95, duas linhas externas, uma torre 118, decimal 95. Bom dia. Obrigado, bom dia, 18,95. Para a frequência? 118, decimal 95. Boa noite, 95. Boa noite, 04. Passando pelo Dessa 2000, livre LS, chama estabilizado. LS, 995, bom dia, tráfego avistado, cheque trem. Achado, checado. Gente, gol no 995, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,10 graus, com 09 nós. Sempre pouso no zero, gol no 995. Interceptou o curso do localizador, gol no 804. Confere, gol no 04, passando Duna, completa a aproximação. E chama a torre em 118, decimal 95. Bom dia. 118, obrigado. Bom trabalho, 904. Oi, alô, tudo bem com o curso? Bom dia, noite 97, identifica, desce e mantém 4.000, altímetro 1019, chegada a Bonf. 4.000, 1019, chegada a Bonf, boa noite, 97. 1995 no solo aos 3.6, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 01. Apenas escuta Alfa Juliette, portão 1, boa noite, 95. Gol no 804, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 08 nós. Pouso autorizado, 1-0, gol no 804. Aciona a identificação, décima tem 4.000 pés, 1019, chegada a ponte. Titan 3517, reautorizado para 2000 pés livre LS, pista 10, informa a estabilidade. Para 2000, será estabilizado para 3517. Gol no 804 no solo aos 40, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, 10 na minha escuta, liberando o piso na intervalo. Reautorizado para 2000, altímetro 1019. 2019, 8, 9. 597, passou Duna, completa final ILS, torre 118, decimal 95, bom dia. 118, bom dia, tá 3835, bom dia. Peguei 5 no 7. O 297 passou o Ponce, continue na chegada, livre LS, chame estabilizado. Camarote estabilizado, 897. Torre Salvador, bom dia, tá 3597. Já 3597, bom dia, sinal da 10 já avistado, cheque trem. Trem, baixar, checar. Ciente, tem livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 08 nós. Livre pouso, 90 graus, 3517. Paulo Salvador, muito bom dia, da 3171, gente da Foxtrot, pronto, Copa Guarulhos. Paulo Salvador, bom dia, 3171, da TAS, gente da Foxtrot, pronto, Copa Guarulhos. 3171, no Ciente Guarulhos, o 340, só um minuto para cópia. Bono 715, reautorizado para 2000. Autorizado sinal LS, chame estabilizado. 2000, autorizado LS, chame estabilizado. Ou 7. Puta 3517 no solo, os 49, libera a direita, na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 04. A 3171, copia? Não, 371. Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme a rota do plano, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5007. Autorizado nível 340, conforme o plano de voo. Bridge, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Bridge. Conforme a rota. Decola da 10, curva direita após, guarda da El, 2 Leda, após Bridge. 120.8, com controle Salvador. 5007, transponde, o TAP 3171, portão de número 6 dúzia. 3171, 5007, transponde, 6 dúzia, chama pronto para pushback funcionamento. Chama pronto, né? Portão 1897, bom dia, final da 10, confirmando o baixado travado? Baixo travado. Ciente, gol 1897, autorizado pouso pistão no 0, vento 110 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, 1897. No final, a torre 1895. 1895, bom dia. Ciente do portão 09, a terra remota 14, autorizado. O tá, confirme a matrícula do da aeronave. Hotel X-Ray. Mike Hotel X-Ray, autorizado. No 5, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, já avistado, aguardo informação de pista livre. No 897, solo 54, direita, na minha escuta, prossegue Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa. para reportar isso da Juliette, na Transportão 897. Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Gol no 715, confirmando, baixou e travou? Afirmativo. Ciente, gol no 715, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, gol no 715. 4069, Campinas, o 360, número 1 para Copa, aguardando. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Vamos chamar para a corda, obrigado. Você vai coordenar o 320 aqui, não? 320. Bom dia, Salvador. 808, aguardando a corda aqui. 36 Brasília, número 2 para a corda, aguardando o Web 5808. Uno 897, ingresso a Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, voo no 897. Uno 715, no solo ao 57, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingressar na taxiway, Juliette. Sim, libera a direita, Alfa, reporta antes da Juliette, o 975. Azul 4069 na escuta. Chame agora 121 no decimal 9 para cópia. 1219. Web 5808, passe a frequência 121 no decimal 9 para cópia. Copiou o 4069, autorizado Salvador Campinas, 320, de acordo com a rota do plano. Realizaremos pelas superior Zulu 10, Bridge, Bravo Hotel Zulu 13, de acordo com a rota do plano. Decolada 10, curva direita, Dael Leda, após Bridge direto. 208 controle e 5022 no transponder, o 4069. Chamarei pronto, 508, passo 09. Prazer, nível 367, acorda 1-0 com a curva direita, no sentido da Controle de saída 1208 e o transponder 5019. Está autorizado até o portão 09, observando a aeronave da TAM, efetuando o reboque, já em término de reboque para a área remota do Pátio 1. Gente, está visual com o TAM, vai até o 09, vou no 71. Então, no 705, chame 121 no decimal 9. Mike, hotel X-Ray, parte A na posição número 14, bom dia, obrigado. Gente, obrigado.